Olá pessoal, hoje iremos trabalhar a escala de Lá maior no violão e na guitarra, misturando as notas desta escala. Pessoal, é o seguinte, quando você mistura as notas de uma escala, você está criando intervalos musicais maiores e menores. E esta é uma maneira de começar na improvisação musical, né? E é excelente para quem está iniciando já trabalhar o seu ouvido, né, através dos intervalos. Então, por isso que o iniciante deverá tocar e cantar as notas, né, da escala de Lá maior, no caso, nesse exercício aqui de hoje, e também dos três exercícios que a gente anotou posteriormente. Ok, pessoal? Então, a improvisação musical é excelente para quem está iniciando. Né? Mesmo que você trabalhe uma outra linguagem, mas todo dia praticando pelo menos aí alguns minutos, em um curto espaço de tempo, a pessoa já irá observar os ótimos resultados. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.